segunda a sexta, das 8h15 às 18h30. E sábado até às 17 horas, não fechando para o almoço. Amplo estacionamento. Fone Watts 33 33 95 47. Em Ascurra, atendimento até às 19 horas. Na BR-470, quilômetro 91. Você conhece o Tomás? Quem? O filho do Antônio? Não, o que casou com a Sônia. Sônia? Quem não é visto, não é lembrado, não é apenas um ditado popular, mas uma verdade também para as empresas. Destinando apenas 3% do seu faturamento em propaganda, você transforma o seu negócio no seu melhor investimento. Procure uma agência qualificada junto ao Sinapro. É só 3%, mas pode valer 100% do seu negócio. Uma campanha Sinapro Fenapro. Carente, morena, não me provoque assim. Esse seu olhar me deixa louco, me apaixona pouco a pouco, sem ter um pingo de dó de mim. Mistura de limão com aguardente, será que você não sente que esse olhar pode me embriagar? Isso é bom demais, ah, é bom demais. Você é a caipirinha que há muito tempo eu vinha como louco atrás. Seus olhos da minha frente, porque eu estou carente, morena, não me provoque assim. Esse seu olhar me deixa louco, me apaixona pouco a pouco, sem ter um pingo de dó de mim. Mistura de limão com aguardente, será que você não sente que esse olhar pode me embriagar? Isso é bom demais, ah, é bom demais. Você é a caipirinha que há muito tempo eu vinha com um louco atrás. Quero mal, tô aqui na torcida. é pôr do sol, banho de chuva e vento na cara. Faz amor no meio da estrada, eu te desejo tudo isso e muito mais. E muito mais. Amar é deixar ir. Mais pra cá, pra perto do meu Pensando em comprar presente de Natal de qualidade, a Melfone Celulares é a principal revendedora de caixas JBL da região, caixas originais e com garantia de um ano. Temos celulares de todas as marcas e modelos, videogames, relógios smart e fones de ouvido. Melfone Celulares, a mais completa loja da região. Para cooperados via Cred, temos condições especiais. Loja localizada no centro de Indaial, em frente ao Bradesco. Serviços completo para sua carga você encontra na Siga Bem, o maior auto center da região. Trocas de óleo para veículos nacionais importados, suspensão e freio, pneus nacionais importados, troca de correia, velas, higienização por ozônio, leve e traz gratuito. É na Siga Bem. São 28 anos de qualidade e comprometimento, além de condições imbatíveis. Agende o seu serviço no Fone Whats 3230-0900, na Avenida Maria Simão, em Indaial. Verão premiado chegou e o Sicredi vem aí. Pra investir não tem idade, é só poupar e ser feliz. Investir o poupão vai ganhar, já ganhou, já ganhou. Verão premiado Sicredi Vale Litoral. Poupe ou invista e concorra a 3 carros, iPhones, Apple Watch e 3.000 brindes instantâneos nas raspadinhas. Saiba mais em sicredi.com.br/promoções/verão premiado. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. BFM. Aqui é liderança absoluta. Cuide da sua visão. Trate seus olhos com médico oftalmologista com mais de 40 anos de experiência. Clínica dos Olhos do Dr. Reinaldo Bressan. Edifício Menk, sala 302, terceiro andar, no centro de Indaial. Agende sua consulta através do telefone WhatsApp 99172-6278. Consultas a partir de R$150. Na serra, na praia, no campo ou na cidade, o rádio faz parte da vida dos catarinenses. Segundo a pesquisa Caert, feita pela IRP Rádios, 8 em cada 10 catarinenses ouvem rádio. 65% confiam no rádio e consideram o locutor um influenciador. E 40% da população lembra ter ouvido algum comercial no rádio. Além disso, em média, os catarinenses ouvem rádio mais de 5 horas por dia, todos os dias. Saiba mais em acaert.com.br e use a força do rádio a favor da sua marca. Uma campanha Caert. Eber, a sua casa de bons negócios, anuncia a próxima atração. Vem aí, Jornal da Clube. Aproveite as ofertas da Ebert nesse mês. Piso cerâmico 45x45 extra a partir de R$14,90 à vista. Balcão de banheiro a partir de R$199 à vista. Linha completa de tintas em até 10 vezes no cartão. Condições imperdíveis. Preços à vista ou no cartão de crédito em até 10 vezes. Compre pelo Televendas 48 3333-0198 ou 48 98406-6839. Ebert, sua casa de bons negócios. Muito mais rádio. Clube. Clube FM. Jornal da Clube. Oferecimento Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa no Vale Auto Shopping Blumenau. Corebral, há 45 anos a sua loja de máquinas, ferramentas e equipamentos, na Avenida Manuel Simão, bairro Nações, em Indaial. E Sicredi, abra sua conta e cresça com a gente. Clube FM. Clube FM 6:39. Jornal da Clube. Agora são 6:40, 6:40, muito bom dia, está entrando no ar o nosso Jornal da Clube nesta manhã, manhã de terça-feira, hoje dia 17 do mês de dezembro. A partir de agora, informação com prioridade aqui na Clube FM, porque está no ar o nosso Jornal da Clube com as primeiras informações do dia. Na apresentação do Jornal da Clube, eu, Marcelo Lucini, com você até as 8 horas da manhã, trazendo as primeiras informações, as primeiras notícias do dia para você aqui no nosso Jornal da Clube. E a gente começa o Jornal da Clube já trazendo para você o dia de hoje na história, onde a gente traz aí os fatos históricos e jornalísticos, tudo que acontece, o que marca a data desse nosso dia 17 de dezembro na história. Hoje, dia 17 de dezembro, é dia do engenheiro de produção. Hoje também dia do pastor presbiteriano. 17 de dezembro é dia mundial de luta contra a violência contra as profissionais do sexo. As comemorações para hoje, dia 17 de dezembro. Vamos aos aniversariantes famosos? Claro que antes de parabenizar os famosos, parabenizar você, nosso ouvinte de aniversário hoje, para você o nosso desejo de felicidades, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Parabéns para você, feliz aniversário. Famosos de aniversário hoje, o escritor Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, que nasceu em 17 de dezembro de 1905. Érico Veríssimo faleceu em 1975. Também de aniversário hoje, a atriz Mila Jovic, né? De aniversário hoje. Para todos os aniversariantes, famosos ou não, nosso desejo de felicidades, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Parabéns para você. Feliz aniversário. Vamos aos acontecimentos marcantes, o que aconteceu em 17 de dezembro e marca então a data na história. Morre o ex-presidente Arthur da Costa e Silva, ele que nasceu em 1902, faleceu no dia 17 de dezembro de 1969. Simón Bolívar, na Colômbia, né? Morre aí, ele que nasceu em 1783, faleceu no dia 17 de dezembro de 1830. Morre também o carnavalesco Joãozinho 30, que nasceu em 1933, faleceu no dia 17 de dezembro de 2011. Morre o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ele que nasceu em 1942, faleceu no dia 17 de dezembro de 2011. Marca também a data, a morte do ator, diretor, apresentador e roteirista do cinema, televisão e teatro, Sérgio Brito. Sérgio Brito, que nasceu em 1923, faleceu no dia 17 de dezembro de 2011. Também marca a data a morte da cantora cabo-verdiana Cesária Évora. Ela que nasceu em 1941, faleceu no dia 17 de dezembro de 2011. Inter de Porto Alegre vence o Barcelona por 1-0 em Yokohama, conquistando o Mundial de Clubes no dia 17 de dezembro de 2006. Após 53 anos, Estados Unidos e Cuba reatam relações diplomáticas no dia 17 de dezembro de 2014. Esses acontecimentos marcantes, fatos históricos e jornalísticos que marcam a data desse 17 de dezembro na história. Na religião e espiritualidade, 17 de dezembro é dia de São Lázaro de Betânia. Comemoração aí na religião e espiritualidade nesse nosso dia 17 de dezembro. 6:44, 6:44. Vamos ao nosso pensamento do dia agora, né? Trazer aquela mensagem para te motivar nesta manhã de terça-feira, hoje dia 17 de dezembro, nosso pensamento do dia. Nossa mensagem para esta terça-feira fala o seguinte, fala sobre transformar esforço em evolução. A terça-feira chega com a chance de avançar mais um pouco, de evoluir em tudo o que começou ontem. É o dia do foco, do trabalho contínuo e da confiança no processo. Por mais que pareça lento ou difícil, lembre-se, cada esforço, por menor que seja, soma. Hoje, veja as dificuldades como testes de resistência e ao passar por eles, você se torna mais forte. A evolução não acontece de uma vez só, mas sim em etapas. Celebre suas pequenas vitórias hoje. Mantenha a mente positiva e nunca subestime o poder do seu esforço diário. A sua dedicação está construindo um amanhã incrível. Um ótimo dia, uma excelente, abençoada terça-feira para você. 6:46, esse é o nosso Jornal da Clube com as primeiras informações do dia para você nesta manhã de terça-feira, 17 de dezembro. Já tá chegando o nosso tempo, temperatura, previsão do tempo, clima para hoje, né? Para hoje, terça-feira, e claro, também a previsão estendida para quarta, quinta, sexta, sábado. Olha, a temperatura nesse momento, quando são 6:46, temperatura está em 20 graus, céu ensolarado, né? Sensação térmica também é de 20 graus. Hoje a máxima ela deve se aproximar dos 29 graus. 29 graus de máxima para hoje. Esse pico da temperatura, ele acontece por volta do meio-dia, deve perdurar até por volta das 14 horas, né? Quando a partir das 15 horas já a temperatura começa a entrar em declínio. Tem uma pequena possibilidade de chuva para hoje, né? Ainda muito pequena, 38% de possibilidade de chuva. Aqui no mapa indica aí que a gente vai ter mais nebulosidade a partir das 10 horas da manhã, né? O sol brilha aí forte até as 9 horas e a partir das 10 tem um pouco mais de nebulosidade. A chuva tá marcada aí para por volta aí de 17 horas tem a maior possibilidade de chuva nesta nossa terça-feira. Depois também essa chuva já a partir das 18 horas volta aí com o tempo nublado, né? É o que tá indicando nos mapas, 38% de probabilidade de chuva para hoje, terça-feira. Olha, o sol nasceu às 5:18, sol vai se pôr às 19:08, velocidade dos ventos em 5 km/h, a umidade relativa do ar em 85% nesta nossa terça-feira. E amanhã, quarta-feira, como é que fica, hein? Amanhã, quarta-feira, dia 18 de dezembro, tem previsão de sol entre nuvens, uma pequena possibilidade de chuva também para amanhã, quarta-feira, dia 18. Temperatura mínima amanhã em 20, máxima de até 28 graus para amanhã, quarta-feira, dia 18 de dezembro. A probabilidade de chuva para amanhã, quarta-feira, está em torno aí de 44%. 44% de probabilidade de chuva para amanhã, quarta-feira, dia 18 de dezembro. Quinta-feira, dia 19 de dezembro, tem previsão de chuva para quinta-feira. Temperatura mínima em 21, máxima de até 31 graus para a quinta-feira, dia 19 de dezembro. A probabilidade de chuva na quinta-feira está em torno aí de 29%. 29% de probabilidade de chuva para a quinta-feira, dia 19. Sexta-feira, dia 20 de dezembro, também tem previsão de chuva, trovoadas aí para a sexta-feira, dia 20. Temperatura mínima na sexta-feira de 21, máxima de até 30 graus, a probabilidade de chuva na sexta-feira, dia 20 de dezembro, está em torno aí de 95%. 95% de probabilidade de chuva para sexta-feira, dia 20 de dezembro. Sábado, dia 21, tem previsão aí de sol, sol brilhando, mas também uma pequena possibilidade de chuva, né? Aqui nos mapas aí indica uma possibilidade de trovoadas também para o sábado, dia 21 de dezembro. Temperatura mínima no sábado de 20, máxima de até 33 graus para o sábado, dia 21 de dezembro, né? Sol pode brilhar, mas tem possibilidades de chuva. Essas possibilidades de chuva para o sábado estão em torno aí de 59%. 59% de probabilidade de chuva no sábado, dia 21 de dezembro. Aí você acompanhou o nosso tempo e temperatura, acompanhou também o nosso dia de hoje na história, o nosso pensamento do dia nesta manhã de terça-feira. Nós vamos agora a um intervalo breve, né? Nós voltamos já, depois do intervalo, trazendo aí mais informação, trazendo mais notícia para você aqui na Clube. Fique com a gente, aqui você fica bem informado. Esse é o nosso Jornal da Clube com as primeiras informações do dia. Lembrando sempre que você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 988-66-9955. 988-66-9955. É o WhatsApp aqui da Clube para você interagir, para você participar, né, da nossa programação, trazendo aí o seu bom dia, a sua participação, também trazendo a sua reivindicação aqui na programação da Clube. Pode interagir, 988-66-9955. São 6:50, faltando 10 minutos para as 7 horas da manhã. Nós vamos a intervalo breve. Nós voltamos já, depois do intervalo, trazendo já para você as manchetes que são notícia nesta manhã, que circula aí nos principais periódicos e a notícia já nesta manhã de terça-feira, hoje, dia 17 de dezembro. Intervalo breve, nós voltamos já, são 6:50. Muito bom dia. Amiga, eu sempre ouço falar em clínica premium, mas nunca entendi direito o que é uma boa clínica odontológica. Olha, uma Clínica Odontológica Premium é aquela que já tem anos de tradição na mesma cidade, como a Odonto Excellence aqui em Indaial. Ela tem profissionais super capacitados e um atendimento de primeira. Ah, entendi. Então a Odonto Excellence é a melhor opção? Com certeza. Se quer qualidade, é lá que você tem que ir. Odonto Excellence, seu sorriso na maior. Duas clínicas em Indaial, uma no bairro das Nações e outra no bairro dos Estados. Clínicas também em Timbó e Pomerode. Verão premiado chegou e o Sicredi vem aí. Pra investir não tem idade, é só poupar e ser feliz. Investir o poupou, vai ganhar, já ganhou, já ganhou. Verão premiado Sicredi Vale Litoral. Poupe ou invista e concorra a 3 carros, iPhones, Apple Watch e 3.000 brindes instantâneos nas raspadinhas. Saiba mais em sicredi.com.br/promoções/verão premiado. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Cuide da sua visão. Trate seus olhos com médico oftalmologista com mais de 40 anos de experiência. Clínica dos Olhos do Dr. Reinaldo Bressan. Edifício Menk, sala 302, terceiro andar, no centro de Indaial. Agende sua consulta através do telefone WhatsApp 991726278. Consultas a partir de R$150. Líder absoluto em Indaial. 101.1. Primeiro lugar. Clube FM é nossa, é daqui. Na serra, na praia, no campo ou na cidade, o rádio faz parte da vida dos catarinenses. Segundo a pesquisa Acaerte, feita pela IRP Rádios, 8 em cada 10 catarinenses ouvem rádio. 65% confiam no rádio e consideram o locutor um influenciador. E 40% da população lembra ter ouvido algum comercial no rádio. Além disso, em média, os catarinenses ouvem rádio mais de 5 horas por dia, todos os dias. Saiba mais em acaerte.com.br e use a força do rádio a favor da sua marca. Uma campanha Acaerte. É nos encontros que o Natal acontece na Cooper Super. Ofertas válidas para 17 de dezembro na Cooper Super. Manga Palmer ou melão valenciano, preço cooperado R$4,98 quilo. Tomate longa vida ou batata inglesa escovada, preço cooperado R$2,98 quilo. Lombo ou peito bovino com osso Kessler, R$25,98 quilo. Bombom Garoto 250 gramas, R$9,98. Cooper Super. Programe suas compras no minhacooper.com.br. É nossa, é daqui. Clube FM. Clube FM 7 para as 7. Jornal da Clube. São 6:54, 6:54. Esse é o nosso Jornal da Clube com as informações para você nesta manhã de terça-feira. Olha, tá precisando de ferramentas de qualidade e confiáveis com o preço que cabe no seu bolso? A MW Máquinas e Ferramentas está com toda a linha de ferramentas DWT a preço de custo. É isso mesmo, a linha completa da DWT a preço de custo enquanto durarem os estoques. E o melhor, tem a manutenção mais rápida da região com orçamentos entregues dentro do prazo. Venha visitar na rua Doutor Blumenau, 7.927, em Cano Baixo, Indaial. Ligue para 3330-9385 ou mande um WhatsApp para 98450-0624. São 6:55, 6:55. Nós vamos agora trazer as manchetes que são notícia, que circula aí nos periódicos nesta manhã, manhã de terça-feira. Olha, Inmet coloca Santa Catarina em perigo potencial para tempestades e ventos de até 60 km por hora. Trecho da BR-101 em Santa Catarina poderá demorar até 24 horas de viagem, revela novo estudo. Santa Catarina recebe 2 selos em Prêmio Internacional de Turismo Sustentável. Jair Renan Bolsonaro é batizado por Igreja Evangélica na Praia Central de Balneário Camboriú. Verão em Santa Catarina terá policiais bilíngues, turismo na serra e número recorde de estrangeiros. Famoso cirurgião plástico volta à prisão ao cometer crime em Itajaí. Corpo de adolescente que pulou de trapiche desapareceu é encontrado. Vítima foi achada na praia da Cachoeira do Bom Jesus. Olha, em Pomerode, mulher e enteada de 1 ano e meio morrem atropeladas por caminhão. Criança fica presa em porta giratória de banco e viraliza com plenitude. Ela mobilizou aí o resgate. Corpo de estudante morta após parada cardiorrespiratória em festa é periciado, né? Quem era? Júlia Prates Araújo. As causas estão sendo investigadas. Semana em Santa Catarina começa com ciclone no mar, tem sol entre nuvens e termina com tempestades, né? A previsão do tempo. Temporais isolados devem ocorrer já desde a segunda-feira, né? A possibilidade, mas só aparece no meio da semana. Em São Francisco do Sul, morte de bebê que caiu de catamarã após rajadas de vento em praia será investigada. A menina de 8 meses ficou cerca de 1 hora desaparecida. Em Itá, no oeste, lancha explode e 2 pessoas ficam feridas. Vítimas estavam sentadas sobre o compartimento do motor central quando ocorreu a explosão. E o cartão postal de Florianópolis, Ponte Hercílio Luz, recebe iluminação cênica após mais de 1 década. Investimento da nova estrutura custou mais de 9 milhões de reais, segundo o governo estadual. E olha, 100 pessoas foram resgatadas de escuna deriva durante a noite, né? Operação de quase 5 horas. Embarcação de turismo estava no rio Araranguá. Santa Catarina espera receber 3,1 milhões de turistas no verão, com policiais bilíngues e 400 bombeiros por dia no litoral. Ações de mobilidade incluem guinchos e criação de recuos na SC-401 em Florianópolis. Geradores, equipes adicionais e novos reservatórios buscam evitar falta de luz e água. E olha, a criança fica presa em máquina de ursos de pelúcia, escolhe brinquedo e mobiliza resgate em Santa Catarina. Situação ocorreu em um shopping de Brusque, aqui no Vale do Itajaí, foi compartilhada pela mãe em uma rede social. A menina de 3 anos entrou pelo buraco de onde saem os brinquedos. Quem era a jovem estudante de engenharia que morreu após passar mal em festa em Santa Catarina? Júlia Prates Araújo chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O Instituto Federal de Santa Catarina, onde estudava, descreveu a aluna como uma jovem dedicada.